Gente, desculpa eu não poder atender agora, mas é que eu resolvi acompanhar o meu marido num safari, na África. Mas eu tô morrendo de medo. Tem um cara com uma vara na mão, fica o tempo todo me encarando, dando uma risadinha. Tá um calor danado, mosquitos pra todo lado. E esse maldito tambor. Ai, maldita hora que eu topei. Como eu acho que nós vamos demorar um pouco pra voltar, deixe seu recado depois do sinal. Mas se eu demorar muito pra responder, faz um favor pra mim. Chama a polícia. Avisa minha mãe. Ai, esse maldito cara me cutucando com essa vara. Ai, esses tambores aumentam.